720, copia? Pronto, copia. Campina Grande, nível 370, via UP Zulu 10 até Nilma, após direto. Decolagem 10, primeira curva à esquerda no perfil PUCA, transição Zipar. Frequência do controle 119.35 e aciona 5555. 370 atualizado, para Campina Grande, após Zulu 10, Nilma, direto Campina Grande. Esquerda na PUCA, Zipar. 1935, controle 5555, para transponder na posição 3, ou no 70. Cotejamento correto, portão 03, reporta pronto, o gol 1170. Reportarei. Estacionamento Gol 1170, posição 3. Autorizado, Gol 1170, chama táxi. Departarei táxi. 024 to Lisboa, flight level 350, ready to copy. Okay, come back, Robbie, for copying your ET clearance at Portugal 024. Solo, Mike X-Ray Golf, marcado para o Sunset. Obrigado, boa noite. Sente, Mike X-Ray Golf. Ok, 5/5, readability 5. Táxi Gol no 170, estamos com 60 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Fortaleza. Autorizado direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1013, Gol 1170, bom voo. Via Índia, no ponto de espera 1895, 1403, ajuste, Gol 1170. Torre Salvador 3891, curta final, baixar travado. São 3891, boa noite, prossegue via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, tá 3891. Salão Salvador, é o Tom Mike, Bravo, Quebec, então, 543. Mike Bravo, Quebec, prossiga com a mensagem. Gente do giro de motores no pátio 3, reporta no corte o Mike Bravo, Quebec. Reportaremos, obrigado. Solo Salvador, é o Tom Mike Bravo Quebec, com tempo de giro de motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Ciente Mike Bravo Quebec, bom dia. Fala Salvador, Brasil 1972, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Via Alfa, reportaria para ingresso, Juliette 1972. Gol 972, prossegue Alfa Juliette até o portão 10, vai ficar atento à viatura Follow-me no través do portão 612, que vai conduzi-lo até o portão 10. Alfa Juliette para 10, segue Follow-me até o 10, gol 1972. Sol, boa noite, é Portugal 24. Portugal 024 to Lisboa, flight level 350, ready to cabin. Go ahead. Portugal 024 to Lisboa, flight level 350 via Upper Zulu 10 until Natal. After Upper November 873 until Intol. After according to your flight plan route, departure from runway 10 after left turn. Puka departure and Zipar transition. Salvador departure frequency 119.35 and Squawk 5556, Portugal 024. Clear to Lisboa, flight level 350, upper Zulu 10 to Natal and upper November 873 to Intol and flight plan route. Departure runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition. Departure frequency 119.35, squawk 5556, Portugal 024. Portugal 024, correct, come back right for pushback and start gate 11. Call you back for a push and start, Portugal 024. Solar Portugal 024, request push and start. Portugal 024, coordinate with your ground staff and come back AB in gate 08, ready for taxi. Coordinate with ground staff, call you AB in gate 8 for taxi, Portugal 024. Central 304, we have returned back to our gate. We have a passenger with a medical condition, which has to leave the aircraft. Roger, stand by. Well, 024 ground. Go ahead. Okay, coordinate you with your ground staff and came back to gate 11, okay? Let's move to the nate with the ground staff, going back to gate 11 and forge below. Portugal 024 ground. Transmit 024. Transmit 024. Ok, solicita médico aí no portão 11? De momento ainda não, ainda vamos avaliar aqui a condição. Ok, ciente. Solo Portugal 024. Prossigo. Olha, o passageiro vai sair pelo seu próprio pé, mas vai ser necessário ter um médico na porta. Ok, ciente. A gente vai solicitar aqui junto ao empreiro. Ok, Salvador, desculpe, 024. Não, o médico pode vir andando, mas o passageiro vai sair pelo próprio, mas depois que o médico vem encontrar com ele ali, tudo bem, tá bom? Então, só confirmando, há necessidade do médico aguardando no 11, não é isso? Há necessidade do médico fora da aeronave, tá bom? Ali no cage do Ok, ciente, a gente está coordenando com o pessoal aqui. Ok, obrigado.